apareceu. A besta do apocalipse emergiu. Crise global, o caos do planeta. O dólar de câmbio, paraíso fiscal. Estado de sítio, Estados Unidos. A voz do presidente, o desemprego e a decadência. Nada a ver com isso.